Alexandre Charles, Salvador, para Sierra Novembro Bravo, uniforme, confirme o pátio e a pista, que levamos. Ele, chama pronto para cópia, o Juliette, vindo cá. Mike F. Delta, confirmando a Monarquia 1 no meu pé. Tinha autorizado no 1.010, decolagem da 1.7 com curva à direita, corredor axé, controle 1.20, décima 8, acionando 0.125, Mike F Delta. Correto com o POV? Mike Eco Delta chama agora a torre 1118 decimal 6, o ajuste no 021, não tem um bom voo. Mike Eco Delta, bom dia, confirma para o B. Livre essa marcha, chama táxi. Você tem estimado, você fica pronto? Um minuto. Autorizado de um ataque, são 3890. Chamará chame o centro. Recife em 1026, decimal 85, alterna 1025, decimal 45. 1085, decimal 45, boa. Acione identificação na chegada a Man, desça para 3 locais, o QNH no 021. 5-3, Colosso 2-6, controle 1-2-0-8. 208, boa semana, 306. Tava olhando aqui. Aí olha que a gente tá bem perto dele, que começou a querer abrir a asa pra voar, mas ele tá na ponta ali, tá andando atrás. Check. Outro Salvador, bom dia, tá 3-1, 5-3, decolou, Rafael. Decolou 5-3, controle 1-2-0-8. Salvador, tá 3-1, 5-3, bom dia. 3-1-5-3, contato radar suba para nível 380. Na Lutan 3-1-5-3. Eficiente, subindo ao 380. Pode mandar Elton? Autorizado, pro de Leda, Lutan 3-1-5-3. Melhor ainda, mando Leda, muito obrigado, Lutan 3-1-5-3. Trip 5-3-1-6, informo que a pista em uso será 1-7. Tem condições de prosseguir para o 1-7, o Trip 5-3-1-6? Afirmativo, vou dar um check. 1-0-2-1-0. Operação visual. Terá que cancelar o plano de voo instrumento e após prosseguir visual, 3-5-3-1-6. Sem problema, então a gente prossegue aí no procedimento para cancelar e ingressar na perna do vento aqui, 7-9. Tá ciente, mas é a partir de que horas? Segundo o Notan, de 1-0-2-6 Zulu até 1-1-1-6 Zulu. Ok, ciente, graças. Opa! We have an OTAM, right, that the runway 1028 is closed until the 1115 Google time. For 45 minutes, that's correct. You can copy the experience, but you're going to take off only on the 15 from the next hour. Okay, and you want to do the same there? Zero. Desce ao 050 na Mari, 61-6200. Controle ao 6200. Xenem 6200, controle. Confirmando, como é que o senhor está organizando as aproximações aí para 17? A gente, se tape o seu vetor aí para uma base direto para a direita, como é que o senhor está organizando o tráfego aéreo para chegar aí? Gente, o CNM 200, inicialmente mantendo a chegada, informo que se o senhor desejar até poderá haver vetoração, porém a pista 1-7 só opera visual. Então o senhor terá que, no momento, cancelar o plano de voo instrumento e prosseguir visual para a pista 1-7, o CNM 200. Ah, beleza, o senhor só opera visual, mantém a chegada e mais próximo a gente muda as regras aí. Obrigado. O desemborrachamento vai até o 11116, né? Afirmativo. Controle ao 35316. 35316, controle. O 5316, então, nosso, então a gente prossegue até a Duna, cancela o procedimento então em Duna e prossegue para a perna do metal nosso. Gente, 35316. Mike Eco Delta, livre táxi, chama para ingresso e decolagem. Estado de ingresso 117, decolagem, vento 140 graus, 1 menor. Mãe, que é curioso. Cidade Vana Pro, de Tato, Oxoné, 6200. Autorizado ETAP, Oxoné, 6200. Autorizado ETAP, 6200, JAP. Então 3153, chame agora Recife, frequência 1251, alterno 33, decimal 25. 351, 3325, muito grato. Ah, 3153, boa semana. Controle, outra, 3290, decolado 5. Então 3290, contato, mantém nível 330. Subindo 330. Passaria 2223, prossiga. Passaria 2223, gente, prossiga no perfil da chegada da ponte. Aguarde mais próximo para a modificação das regras e prossegui visual para a pista 197, ajuste 1021. Passaria 2223, descendo agora até o nível 060. Afirmativo, a pista 1-0 está impraticável, segundo o NOTAM, o passaria 2223. Mike Eco Delta, decolou 35, controle 1208. O controle prossiga. É o papá, papá, mãe, que quando ela tá decolada, pressão pra 1000 metros da linha. Esse é o Manaus. Mas é com Delta, prossiga em regras de voo visuais. Reposte livrando a CTR. Ajuste o Mike Eco Delta. Equipe com referências visuais propõe a modificação para altitude de tráfego atrás do vento ao nordeste. Ficar as regras aos 3,6, desça para altitude de 1.500 pés. O 35316, aguarde possibilidade de base pela direita para a pista 97. 97, na escuta, o 53. Ajuste 1021, né? Afirmativo, 1021. 353-17, está autorizado base pela direita para a pista 97. Clip 53-16, é poste visual com a cabeceira 97. Autorizado a base, vai reportar visual 53-16. Oxané 6200, desça e mantenha a altitude de 3000, reporte para modificação de regras. Confirmando, tem condições de pouso na pista 97? Vai cancelar mais à frente, então, 3.620. Confirme, então, se tiver condições de pouso na pista 97, pelo seu comprimento e o PCM. Vai poder botar na 3, novamente, a Miturri, 1186. 186 ao 53-16, até daqui a pouco. É. Torre, boa, 53-16, vai ingressar na base da 17. Sim, faz uma base pela direita, pistão 97, 53-16. Maral, 53-16. Pouso autorizado na 1-7, vento 1-40 graus, 1-9. Livre pouso 1-7, 53-16. Temos tráfego próximo aí da posição Duna, a baixa altitude, helicóptero, 700 pés. Modificado aos 4-1, desça para a altitude de 1.500 pés, é previsto uma base pela direita para a pista 97, o Oxana 6200. Interferir com o eixo de pouso e decolagem da pista 97, o vento é 1.30 graus, 1.49. Confirma o vento por 53-16? 53-16, 130 graus, 1.49. Enter. Na 6200, chame torre 118, decimal 6, para possibilidade para a base pela direita para a pista 17. Uhum. 3890, chame Recife agora, frequência 2685, alterna 2545, então 3890. Então 3890, na disputa, prossiga. Chame Recife agora na frequência 12685, alterna 2545, então 3890. Está confirmada a alternada? Alterna 125 decimal 45. 2685 e 2545, grato, bom serviço. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, prossiga em regras de voo visuais, reporte visual com Angina, Guardião 07. Visual para Angina, reporta visual Angina, Guardião 07. Passaredo 2223, desse mantenha 4000. 4000, pede. 1020, 21. Solo Salvador 5316, tá livrando? 5316, Monsinho, autorizado ingresso no pátio 1, no contorno do pátio, prossegue até o pátio 3, em ponto 04. Uno, vai só parte 3, reporta 14, 36. Confirmando parte 3, o remoto é a 04. 04, ok. Mike Charlie Echo, prossiga. Entendi. É, o senhor deseja prosseguir para, para o corredor da Vitória? Gente, rotatória. Mantenha regras de voo visuais. Informa sua posição no momento. Na 200, pouso autorizado na 17, vento 140 graus, no menor. Autorizado, pouso na 17, 6200. Delta, prossiga em regras de voo visuais, frequência livre, coordenação em pouso. Mike, é com Delta. Passaredo 2223, desça e mantenha a altitude de 2000, reporte modificando as regras para prosseguir visual para a pista 17. Passo Justo manifestando, gente. Passeio 2226. Controle, bom dia, Azul 9131. Azul 9131, bom dia. Desse mantenha o 050 na chegada Mari. Ajuste no 021. A pista 10 impraticável devido a de borrachamento. A pista em uso é a 107 com operação visual. Azul 9131. É, conforme coordenado, a intenção é guardar até os 16 para operação na aberta. Sim, mas você irá aguardar qual o melhor nível de espera? 40. Azul 9131, qual o melhor nível de espera no momento? Não, eu tô um pouco acima da rampa já para facilitar a hora de você ir nivelar. A intenção é passar de Mari pelo 180, 170, descendo para os 50 na chegada, que o nosso estimado está sendo aos 16 para pouso com a hora. Então desse mantém 050, previsto espera em Itape, aguardando a abertura da pista 90. Azul 9131. Sete, mas pode passar Mari acima do 140? Afirmativo. Obrigado, então. Décimo 50, 1021 no ajuste, hora para a etapa. Sei para coordenação e pouso, Guardião 07. Passaria 2223 já modificou as regras? É, tá cancelando no momento. Chame agora a torre 1186 para pouso pista 97. Passaria 2223. 23. É, torre, bom dia. Passaria 2223. Passaria 2223, bom dia. Ingressa na final da 17. Trabalhamos na fila.